Serra, prossiga. Sete, o Vitorinho de Serra. Livre o táxi, chame-me para a ingressão no 7. Vitor Índia Serra, posso te alinhar de pronto na pista 17? O táxi é pela 17 mesmo, Vitor Índia Serra. Vitor Índia Serra, livre a decolagem, 017, 91,60 grau, 079. Torim de Serra, decolado aos 24, chame o controle em 120.8. 208, bom dia. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Victor de Serra. Bom dia, saída da El, sobre o 280. Subindo pro 280, Victorinha Serra. Agora pro onde tá Bog aqui? Que correção a saída Arcor, o Victor Índia Serra. Sim, é de Serra. Do Índia Serra, qual a próxima tela? Sou de Paboca. Ativa a saída de Salvador, a saída Arbor. Eu pago pelo solo Salvador, a saída Arbor, confirme. Sim, ativa, ele. A instrução foi depois de. Ah, perdão, depois de Arbor Paboca, me desculpa. Na guarda presente para de Arbor, ok? Ok, sim. quem chamou a torre? Correção, cobrado ao voo, está solicitando autorização de tirar motor em idle por aproximadamente 5 minutos, ganha voo do principal de solo. Ok, está suficiente. Reporte no término. Sobrado Lima, está autorizado. Reporte no término. Positivo. Ok, muito obrigado. Passando 40, chama o centro em 1251, na alterna 13325, Vitor de Acerto. Confirmo.